esqueça de mim, também não me esqueça. Talvez não saiba amar, nem mesmo te mereça. Como as ondas do mar sempre vão e vêm, nossos beijos de adeus na estação de trem. Um gosto de lágrimas no rosto, palavras murmuradas que eu quase nem ouço. Que eu quase nem ouço. Em algum lugar no tempo, nós ainda estamos juntos. Em algum lugar, ainda estamos juntos. Em algum lugar no tempo, nós ainda estamos juntos. Pra sempre, pra sempre ficaremos juntos. Não tenha medo de mim, não importa o que aconteça. Não me tire da sua vida, nem desapareça. Como as ondas do mar sempre vão e vêm, nossos beijos de adeus na estação de trem. Um gosto de lágrimas no rosto, palavras murmuradas que eu quase nem ouço. Que eu quase nem ouço. No tempo, nós ainda estamos juntos. Em algum lugar, ainda estamos juntos. Em algum lugar no tempo, nós ainda estamos juntos. Pra sempre, pra sempre ficaremos. What you mean?